Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse é o programa que eu não queria fazer. Depois de 328 programas, chegou a hora de anunciar que este é o último podcast Café Brasil. Foram 5 anos de diversão, de conteúdo, provocação e obtenção de milhares de amigos que agora chegam ao fim. E esse é o tema do programa de hoje. Para começar, uma frase de Richard Bach. O que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chegou até você com o apoio de quem sabe que o mundo é muito mais do que aquilo que podemos comprar, ver, tocar e guardar. O mundo tem arte. Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Acesse o site e veja quanta coisa ainda há para ser curtida. Eu aproveito aqui para agradecer o Itaú Cultural pelo apoio que deu enquanto durou o programa. E o exemplar do meu livro, o último exemplar do Nós Que Invertemos as Coisas, vai para Grace Kelly Castilho Teles, que comentou assim o programa Ainda o Tempo. Luciano, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. A Bíblia aborda poeticamente a questão do tempo, que há muito fascina e intriga o homem. Pois é, querida Grace, tudo tem o seu tempo, até mesmo quando o tempo termina. A Grace ganhou o livro, pois comentou um programa. E se você não ganhou o seu, agora não dá mais tempo. Mas ainda dá tempo de ganhar um iPad. A Nakata, marca de componentes de suspensão para o seu carro, continua com uma promoção imperdível. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata, Nakata com K, e clique no post da promoção para participar. Quem sabe você ganha nada mais, nada menos que um iPad, já pensou, novinho? É, o tempo passa, mas a promoção da Nakata continua. Arriscado é não usar Nakata? Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. E uma dica, agora chegaram também as bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Meu agradecimento também a Nakata, que esteve conosco por pouco tempo, mas foi um tempo muito legal. Bom, se você odeia o Café Brasil, deve estar feliz com a notícia de que este é o último programa, não é? Mas se você é um dos que ama o programa, deve estar triste, talvez até angustiado. E por isso vai a explicação. O Café Brasil é um podcast que só tem sentido se tiver ouvintes, coisa que temos conseguido com o passar dos anos. Muitos ouvintes. Medimos o crescimento pelas estatísticas, pelos comentários e pelos contatos que temos com vocês nas viagens feitas pelo Brasil. É muita gente ouvindo o Café Brasil, mas então por que que o programa vai acabar, hein? É simples. É porque o mundo vai acabar dia 21 de dezembro, pô. Então o Café Brasil vai acabar junto. Ah, Assustou, é? Pensou que a gente ia acabar com o programa e você ia continuar aí feito órfão, órfã, viúvo ou viúva, é? Pois pode tirar o cavalinho da chuva. O podcast Café Brasil acaba se o mundo acabar. Ponto. Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. E por falar em fim do mundo, você está ouvindo Barry Maguire num clássico dos anos 60, Eve of Destruction. Um daqueles hinos que trata do fim do mundo pelas mãos do homem. É, e prepare-se agora para ouvir a versão de Tommy Standen, filho de ingleses, nascido em São Paulo, que nos anos 60 fez carreira como cantor e compositor, gravando 6 discos. Foi em 1966 que ele gravou Véspera do Fim do Mundo. Ouça a letra e imagine se ela poderia ser escrita hoje. O nosso imenso mundo novamente está explodindo. Violência impera, a todos atingindo. Você pode matar, nem que tenha pouca idade. Mas para votar, tem que ter maioridade. Ninguém gosta de guerra, guerra fria e maldade. Então diga-me se concorda com o que está vendo, amigo. É, pois assim estaremos na véspera do fim do mundo. Você compreende o que eu estou dizendo? Você não sente o medo que eu estou tendo? Se todos fazem bombas, gastam rios de dinheiro, fabricam armas por este mundo inteiro. E se a maldita guerra for estourar, ninguém sequer no mundo vai se salvar. Então diga-me se concorda com o que está vendo, amigo. Pois assim estaremos na véspera do fim do mundo. Eu fico aqui de longe contemplando a doida confusão por tudo se espalhando. Neste mundo louco não há um pingo de respeito. Há muita inveja, muita intriga e despeito. Não há honestidade, caridade nem fartura. E a paz do nosso mundo cai na sua sepultura. Então diga-me. Bom, não custa lembrar, né? Essa música é de 1966, cara. Não mudou nada, né? Bom, passado o susto e a piadinha sem graça, vamos ao que interessa. Essa loucura toda em torno do fim do mundo aconteceu por causa de um tal calendário maia, que aquele filme chamado 2012 fez questão de marquetear. Mas é preciso considerar algumas coisas. Os maias registravam o tempo em uma escala própria, diferente da que conhecemos. Durante o apogeu do Império, eles inventaram a Grande Contagem, um calendário circular que transplantava as raízes da cultura maia desde a criação do mundo em si. Uma característica importante desse calendário é que ele é zerado a cada 1.872.000 dias, cerca de 5.125 anos. E adivinha quando é que os cálculos dizem que o calendário vai zerar outra vez? 21 de dezembro de 2012. Para começar, temos que entender um fenômeno astronômico chamado solstício, que vem do latim sol e sistere, que quer dizer que não se move. A inclinação do eixo da Terra em relação ao eixo da translação, aquele movimento do planeta em torno do Sol, faz com que os raios solares se distribuam de forma desigual entre os hemisférios norte e sul. Por isso, ao longo do ano, o tempo de duração dos dias em relação às noites é variável. O solstício é quando a diferença de duração entre o dia e a noite alcança um máximo. O solstício de inverno é quando temos a maior noite do ano em relação ao dia. E o solstício de verão é quando temos o maior dia em relação à noite. E é exatamente entre os dias 21 e 22 de dezembro que acontece o solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. Entre 21 e 22 de junho é o solstício de inverno, quando acontece o oposto. Resumindo, entre os dias 21 e 22 de dezembro, teremos o maior dia do ano no hemisfério sul e a maior noite do ano no hemisfério norte. E esse acontecimento tinha uma importância muito grande para várias culturas, inclusive os maias. Pois é durante o solstício de inverno de 2012 que se encerra a era atual do calendário da Grande Contagem Maia, que começava no que os maias viam como o último período da criação do mundo, 11 de agosto de 3114 a.C. Os maias escreveram essa data que precedeu sua civilização em milhares de anos, como o dia zero. Em dezembro de 2012, a longa era termina e o complicado calendário cíclico volta ao dia zero, iniciando outro grande ciclo. A ideia geral é que o tempo se renova, que o mundo se renova. Mas alguém entendeu essa renovação como o fim do mundo. Através dessa janela tem o céu e a terra, mas só vejo você. Já tem e esse é Edson Cordeiro com Até o Fim do Mundo. O fim do mundo sempre fascinou a humanidade, especialmente quem viu nessa possibilidade uma fonte imensa de riqueza. Pô, esse tema vem de livros de montão, vem de filmes de montão, vem de previsões. Quem sabe lucrar com o medo dos outros tem então todo interesse em nutrir esse pavor. E se conseguir nutrir em escala global, aí a grana é da pesada. Temos dezenas de exemplos recentes. Lembra do bug do ano 2000? Ou das epidemias e doenças misteriosas que surgem a cada ano, hein? Recentemente, quando foi inaugurado o grande colisor de Hadrons, o acelerador de partículas lá na Suíça, saíram dizendo que ele criaria um buraco negro que engoliria o planeta. Quanta grana se faz e se fez a partir do medo nosso de cada dia, hein? Pois é. E a coisa segue assim. Já que se estabeleceu um credo, vamos aos indicadores que podem mostrar que as previsões estão certas. Terremotos, furacões, epidemias, crises econômicas, crises morais, guerras, mudanças climáticas, comportamento estranho de animais, um asteroide, explosões solares, a lua chegando perto, dá pra ir mais longe ainda. Tem gente que jura que estamos para enfrentar uma mudança dos polos magnéticos. Meu, eu consigo achar sinais de que o mundo vai acabar até na casca de uma tangerina. Tudo passa a servir como indicador de que o fim está próximo. E a turma vai ganhando grana com isso, a começar por Hollywood. Eu juro que nem penso no que vão dizer. Eu bem pouco me incomodo com o que vão falar. Pode o mundo desabar, então daí. Eu não vejo a minha vida ter sentido longe de você. Se por acaso você me largar, me deixando, sabe Deus, dá por que razão. Que mentira pra essa gente eu vou pegar. Que delícia! A nossa grande diva Elza Soares de volta ao Café Brasil. Você ouve Pode o Mundo Se Acabar, de Hermínio Belo de Carvalho e Maurício Tapajós. Olha o balanço, essa é de 1967. Verdade tão doída, vou ter que ocultar. Mas não me recuso a pensar. Mas não, como pude acreditar? Pra que vivo pensando nessa coisa tola? Que nem mesmo de leve pode acontecer. Muita gente só pra comentar que não há bem que dure toda a vida, não. Tomara que essa gente venha se enganar. Tomara que essa gente venha se enganar. Ah, os maias não servem, então vem as outras previsões. Tem Nostradamus, tem Isaac Newton, o I Ching, as lendas hindus e tem a Bíblia. A Bíblia. Muita gente acha que o fim do mundo é o momento do retorno de Jesus Cristo. Mas a Igreja Católica é inteligente. Ela sabe que não é possível marcar data para o fim do mundo e então prega a seus fiéis para que vivam como se o mundo fosse acabar em 10 minutos, fazendo aos outros aquilo que gostariam que fizessem a si mesmos. Putz, se eu botar religião na conversa, aí é que a coisa vai longe. Melhor deixar pra lá. Nesta noite eu queria que o mundo acabasse e para o inferno o Senhor me mandasse, para pagar todos os pecados meus. Eu fiz sofrer a quem tanto me quis, fiz de ti meu amor infeliz. Esta noite eu queria morrer. Que tal, hein? Você ouve o carioca Silvio Lima, o Silvinho, um dos grandes vendedores de discos nos primeiros anos da década de 1960. Esta é a sua composição. Esta noite eu queria que o mundo acabasse. O quê? Você tá achando que o programa tá com muita música velha? Tá bom. Então veja como é que a dupla Bruno e Marrone gravou essa música. Esta é a noite da minha agonia, é a noite da minha tristeza, por isso eu quero morrer. Então, Bruno e Marrone inaugurando a presença dos sertanejos pop no Café Brasil. É o fim do mundo. Então, eu vou dizer o que é que eu penso. Não vai acabar mundo nenhum. Não vai ter alinhamento planetário, tempestade solar, passagem pelo centro da galáxia, colisão com cometa, cinturões de fótons, mudança de polos, instabilidade no núcleo do planeta ou coisa que o valha. E tem mais. Se isso ocorrer, o que é que tem para ser feito, hein? Um buraco no chão? Aliás, se isso ocorrer, a humanidade for dizimada, vale a pena continuar vivo para enfrentar o que virá em seguida, hein? Mas, vá lá. Digamos que alguma coisa importante ocorresse, um cataclisma considerável. Pelos modelos estudados, dizem que entre 10 e 20% da humanidade sobreviveria. E que quem restasse seriam pessoas iluminadas, que começariam uma nova era, diferente da atual, com mais amor, mais respeito e etc e tal. Eu não sei, viu? Pra mim, se sobrarem 10 ou 20%, essa turma vai se matar a paulada em busca de comida e água. E se bobear, ainda pintam uns zumbis. Ponho, parece filme de Hollywood. O que o calendário Maia diz é que passaremos pelo fim de uma era e não pelo fim do mundo. E a humanidade já passou pelo final de várias eras. A Idade da Pedra, a Idade das Trevas, a Era Industrial, a Era da Informação. Ou, se você é mais, digamos, esotérico, a Era de Aquário. E assim vai. E aqui eu volto à frase de Richard Bach. O que a lagarta considera o fim do mundo é a transformação numa borboleta. Muito bem, enquanto eu escrevia este programa, passaram por minha mente diversas cenas sobre o fim do mundo. A maioria delas reproduzindo coisas que eu assisti no cinema. E fui aos poucos imaginando como seria o depois do fim do mundo. Vi uma paisagem caótica de destruição. Algo parecido com aquelas imagens que vemos na TV após a passagem de furacões pelos Estados Unidos. No meio dessa desolação, vi pessoas vagando como zumbis, sem saber o que fazer, aonde ir. Gente maltrapilha, suja, sem esperança, com olhares perdidos. Vi também bandidos, tirando proveito da situação, roubando comida, matando e ameaçando os mais fracos. Então, cheguei a uma praia. Ao longe, vi uma fogueira, com um grupo de pessoas em volta, gente que se reuniu para sobreviver. Pude perceber que havia no grupo alguma harmonia. Me aproximei e eu precisava me juntar a eles. E conforme eu chegava mais e mais perto, percebi que um deles segurava um violão e que no meio daquele caos, da tragédia, o grupo cantava. Então eu corri na direção deles. Era aquilo, gente capaz de cantar em meio à tragédia, o que eu mais precisava. Era a demonstração de que existia ainda um resquício de humanidade. E faltando alguns metros para chegar ao grupo, eu ouvi a cantoria. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Então eu tive certeza. O mundo acabou. E vamos que vamos agora com a promoção da Pelegrino Distribuidora, que está dando a você a chance de ganhar não apenas um iPad, mas um GPS e mais tocadores de MP3 para o seu automóvel. Entre na página da Pelegrino no facebook.com/Pelegrino Distribuidora, Pelegrino sempre com dois L's, e clique no post da promoção. É muito fácil participar e você corre o risco bom de sair premiado com um iPad, meu. Pelegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Café Brasil. Bom, mas onde é que a coisa pega de verdade, hein? Essas mobilizações em massa são perigosas. Você pode ter a cabeça no lugar, mas tem gente que não tem. Tem gente que, diante de um clima generalizado de fim de mundo, é capaz de se matar. Pessoas podem morrer e aí a coisa não tem mais graça. Existem já registros de gente que tirou a própria vida angustiada pelas notícias. Se você quer saber mais, acesse o www.2012hoax.org. É 2012hoax, H-O-A-X.org. O site é em inglês, mas tem coisas lá em espanhol. Tudo que você precisa saber sobre o fim do mundo tá lá. Bem, você pensou que o Café Brasil ia acabar? É. Fique tranquilo, nosso programinha só acaba se o mundo acabar junto. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se fez batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nesta noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir e sem demora fui tratando de me aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nesta noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento gastei com ele mais de 500. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. Xi, vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. E é assim, ao som de Ney Matogrosso com E o Mundo Não Se Acabou, de Assis Valente, com o apreensivo Lala Moreira na técnica, a esperançosa Cissa Camargo na produção, e eu, que pretendo continuar com o podcast Café Brasil, nem que seja no inferno, Luciano Pires, na direção e apresentação, que o Café Brasil de hoje vai saindo de mansinho. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de 500. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. Xi, vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Estiveram conosco a ouvinte Grace Kelly, Barry Maguire, Tommy Standen, Edson Cordeiro, Elza Soares, Silvinho, Ney Matogrosso e Bruno Marrone. Este programa chega até você com o apoio de quem sabe muito bem que o mundo pode acabar. Mas se depois um ET chegar até o planeta destruído, achará milhões de registros sobre a arte do homem. Auditório Ibirapuera, um templo que trabalha para que a arte seja eterna. www.auditorioibirapuera.com.br. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. E para terminar, a frase que Lula dirá se o mundo acabar. Nunca antes na história desse país. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.